O sonho de encontrar você assim, tão sublime o teu olhar. Valeu a pena crer e te esperar. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim. Vou com você até o fim. Pra onde Deus manda, problemas nunca faltarão, mas as vitórias também não. Deus vou te abandonar, eu quero te ajudar a prosseguir. Sei que Deus contigo está, não vai te desprezar e nem a mim. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu na vida.